Levanta a persiana, olho em frente e vejo o horizonte. Tudo por mim, já vou a meio da ponte. Para mais um dia de trabalho, para mais um dia a cumprir horários. É tentar perceber os problemas que me deu, problemas que aparecem assim do nada. Aprecio à minha volta e vejo jovens a terem conflitos com a vida. Pergunto-me a mim mesmo quem é este suicida. Penso, repenso e vejo extenso. Caminho, paro e reparo no velho mendigo que está ali sozinho. Grande panorama, dinheiro dos salgados, mas versus Royal Liga e o Bolsonaro. Não ficam calados, soltamos a raiva, soltamos o ódio, soltamos o mais puro sentimento que vem cá de dentro. Exprimimos o nosso grande talento. Olho-me a pé e vejo o horizonte. Quando vou por mim já vou a meio da ponte. Luto contra o vento, sentimentos. Chego para ti, Araucária, meu presente. Olho-me a pé e vejo o horizonte. Quando dou por mim já vou a meio da ponte. Luto contra o vento, solto o sentimento. Chego para ti, Araucária, meu presente. Olho-me a pé, depois de ter caído em mais uma armadilha instalada pelo destino, tentando fugir desta prisão chamada vida, entre espada e a parede. Não bebo sem saída, enclausurados dentro de frascos selados. Sobrevivem os fortes, desfalecem os fracos, ultrapassam obstáculos em espaços afetados, quebrando barreiras, sempre atento aos passos dados. Indeterminados, momentos passados, perdidos no tempo, fazendo o que entendo, correto ou tento ir sobrevivendo neste meio de mim. Encontro inserido diariamente, sou posto à prova sem dar por isso. Estou sozinho, perdido num labirinto infinito. Não encontro o caminho, vagueando sem rumo definido. A rota traçada, tão longe do tudo, tão perto de nada. Procurando a chave da porta que permanece fechada. Porque tão poucas coisas tive ou tenho que me dão satisfação. Preso à terra, mas com caneta e folha voo. Deste mundo imundo a quem eu não me afeiço. Somos a máquina racional e isso não é benefício. Compreender e encarar torna-se o maior sacrifício. Neste mundo ou nasces adulto ou não chegas já adulto. Eu pergunto quanto custa a inocência de um puto. Tirem a venda à justiça porque ela afinal a cega. E mais que cabe em tribunais quando a verdade renega. E quem falsamente alega ela deixa em liberdade. Enquanto o inocente passa a ver o sol aos quadrados, atrás das grades. É normal, dinheiro faz ouvir melhor que os gritos fomeados que se tornam de rancor contra o famoso sistema capital e seus donos. Todos olhamos o horizonte e perguntamos quem somos. Olho-me a pé e vejo o horizonte.